E aí, pessoas? Aqui é o Jorge Augusto e faz muito tempo que isso não acontece. Fala, galera, aqui é o Álvaro e voltamos ao passado. Né? Enfim, pessoas, hoje nós temos uma mixtape. Sim, nós voltamos às mixtapes. Só que essa é uma mixtape muito especial. Essa é uma mixtape de raiz, aquela gostosa. Pega, né? Seu fone. Isso aí. Ah, o que eu quis dizer na minha aventura é o seguinte: faz muito tempo que eu não gravo uma mixtape, tipo, só eu e o Álvaro. Faz mesmo. Coisa de episódios antes dos 50, eu diria. E hoje, além de ser especial por causa disso, é especial por causa dos nossos ouvintes. É. Alguns deles nos mandaram músicas através do formulário que a gente jogou lá no Telegram. E o pessoal não se fez jogado não, mano. Mandou as músicas sem dó nem piedade. E a gente já deixa aqui, tipo, cara, não deu pra colocar todas as músicas, senão a gente ia ficar um programa gigante, mas a gente escolheu as melhores, então, né? Sim, a gente cagou um pouco de regra e a gente escolheu 8 músicas entre todas as que foram mandadas, viu, senhor Natanzinho? Que eu sei que o senhor mandou 6. Mas não se espante, porque elas vão ficar guardadas. Espante não. Não. Elas vão ficar guardadas pra gente usar nas próximas. Opa! E aí, a gente, nesse ponto, temos 4 participantes dessa nossa mixtape especial. O nosso querido Thiago Ramos Melo, o comentador. O comentador. Mandou umas músicas bem legais. Como eu já disse, o Natanzinho. Natanzinho pegou na nostalgia aí, pô. Não, não foi o Natanzinho que pegou na nostalgia, foi o Henrique. Foi o Henrique, verdade. O Henrique pegou na nostalgia total. Se bem que os dois pegaram na nostalgia, né? Sim, sim. E por fim, o Guilherme, que se mostrou bastante antenado. Porque ele trouxe uns animes aí que são, se, no mais tardar do ano passado, quiçá deste ano. Molequinho antenado. Bom, a gente vai fazer uma primeira rodada em que a gente vai colocar as primeiras músicas que a gente escolheu de cada um. Essa primeira rodada, quem vai falar os nomes é o Álvaro. E a seguinte, vou ser eu. Mas claro, a gente vai comentar as músicas escolhidas, beleza? Então, aqui pra gente começar com a nossa primeira rodada, nossa primeira música, hoje nós vamos estar com Larkin Cell, Blurry Eyes, do Thiago, que o Thiago mandou. Thiagão mandando bem aí com o anime do DNA Round, ou... DNA ao quadrado. Exato, como todo brasileiro conhece, DNA ao quadrado. Meu, é uma música... Meu, eu não conhecia. A música a gente conheceu junto aqui, o anime eu não conheço, sendo sincero, então... É, mas quem sabe um dia não vira tema aqui no Anime Sphere? Hein? Claro, por que não, né? É, a nossa lista, que já era gigantesca, vai ficar maior, mas não tem problema, né? We'll be right back. E continuando aqui, hoje agora nós vamos pegar a primeira música do Natanzinho. Ah, ele pegou um pouquinho da nostalgia também, e eu acho que eu já coloquei essa música pelo menos umas 3, 4 vezes. Vamos lá mais uma vez, Butterfly do Digimon. Pra não dizer uma porrada de vezes, né? Essa música eu não canso de escutar. É, Butterfly do Kojiwada é aquelas músicas bem hino mesmo, não tem jeito. Mais hino do que Butterfly, só a música da Digievolução, cara. Que essa também pega, né, velho? Todas as músicas do anime são foda. Então, mas essa, se eu não me engano, essa que você vai colocar é a abertura do Digimon Tri, né? Sim, então, eu vou colocar do Digimon Tri, que tá numa versão, ó. Tá melhor foda. Ainda. Então, bora lá, vamos ouvir. Então, e agora nós vamos começar o momento nostalgia, começando aqui com Dragon Ball, abertura do clássico, ou como é que fala em japonês aí? Makafushiki Adventure. Ou vamos conquistar as esferas do dragão. E pra não deixar o hábito de lado, obrigado Toriyama por mais essa aparição por aqui. Meu Deus, isso não acaba nunca. Vamos lá, até mais. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu, trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, uma nuvem dourada navegar. Viver o fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. Um monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. E agora a música do Guilherme, ou Comentador 2. É? The Perfect World é do Martin Friedman. Pra quem não conhece, ele foi guitarrista do Megadeth. Puta, agora você me explodiu minha cabeça. Qual que é o anime, cara? É Beady Beginning. Eu é não um conheço. Anime desse ano. É um anime desse ano. Guilherminho é um moleque antenado, só assiste animes da última temporada. Mas a música é muito boa. Então, o Guilherme aí tá um cara que tá sabendo de tudo de agora, né? Pois é, mano. Bora aí então, vamos com Perfect World. Someday I'll be gone to somewhere that we belong. And God has never played his role, 'cause I'm the one who saves my soul. It's a perfect world we're longing for so long. day. No one never make it better. No one never lives forever. Wake me up and let me go. Someday I'll be gone to somewhere we all belong. And God has never played his role. And I'm the one who saves my soul. It's a perfect world we're longing for. Won't you show me the light? How far will you go? For vengeance in this wasted world that we know. To sleep in silence. Bring me to life again. Agora é a minha vez de trazer as músicas, as segundas músicas do pessoal. Agora, a segunda temporada, a segunda rodada, a gente vai começar com o Thiago Ramos Melo trazendo um bagulho cheio de nostalgia, mano. Quando eu vi, não acreditei. Ele escolheu In Voice, da banda Illusion. Aliás, Illusion, da banda In Voice. Exato, abertura de El Hazard, velho. Quando eu vi, putz, bateu aquela nostalgia. O Álvaro começou a cantar. Ah, essa música é foda, cara. Dá saudade. Então, fiquem com Illusion, da banda In Voice. Quero é te abraçar. E o luar da noite para nos guiar. Vamos para a terra desconhecida. As aventuras que nós vamos ter, a tudo poderá acontecer. Nós vamos hoje mudar de vida. Em um mundo assim tão confuso. Juntos a ilusão. Venha comigo então. Esquecerá a cidade, essa vida facilmente. E assim nunca se afaste de mim. E descobrirá, é você que eu sempre imaginei ter em meu coração. Venha viver. Sai, que será? A cidade e essa vida facilmente e assim nunca se afaste de mim. E tu virá, é você que eu sempre imaginei ter em meu coração. Venha viver essa variar, né? Natanzinho não deixa de trazer umas músicas de uns animes que foram famosões, e ele não deixou de trazer Diver, da banda Nico Touches the Wall. É uma abertura de Naruto Shippuden. Que o Álvaro não sabe comentar, né? Já não cheguei a assistir ainda, mas vou fazer um esforcinho, né? É, aproveita que já acabou, né, velho? Não tem mais episódio. Ah, mas é muito grande, cara. Cara, faz o seguinte, depois eu procuro a lista dos episódios e você assiste ele sem fillers, tá bom? Beleza. Então, fiquem aí com Diver, de Nico Touches the Wall, abertura de Naruto Shippuden. Que mostra cruel, com a cruz cruel, já me E aí a gente segue com a segunda música do Henrique. Garoto resolveu apelar para os nossos sentimentos. Ele começou com a abertura de Dragon Ball clássico, que o Álvaro falou na rodada passada. E agora ele vem com a primeira abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Essa é da emocionante. Opa, da Yui, a música Again. Mano, essa música é muito foda, velho. É um dos hinos do mundo dos animes, velho. Eu não posso dizer o contrário. Ah, sim, com certeza, cara. Essa vale muito a pena. Então, fiquem com Again, da Yui. Estar tão ansiosa, E para encerrar com chave de ouro, indicação aqui do Guilherme, a música é My Hero, da banda Man With A Mission, do anime Inuyashiki Last Hero, que também é desse ano. Ô, molequinho, não tem nada, hein? Ele tá se mostrando, é um cara que tá... Né? Enfim, fiquem aí com a música My Hero, da banda Man With A Mission. Hit me on the ground. E assim a gente encerra a nossa mixtape especial 1 dos ouvintes. Ficou com ciúmes dos quatro aqui terem as suas músicas escolhidas numa mixtape? Fica de olho nas nossas redes sociais, que dentro de algum tempo eu vou postar de novo o Google Forms com 3 músicas. Aí vocês vão e escolham as suas músicas de preferência. A gente vai pegar todas as músicas de vocês, vai dar aquela escolhidinha básica e já era. Não é mesmo, Álvaro? Claro, ô louco, já. Quem ainda não é do nosso grupo do Telegram lá, cara, é só entrar que aí o pessoal já sabe tudo antecipado. Opa! Assim, vamos fazer aquele jabazinho maroto, né? Que Opa. Faz tempo que a gente não faz. A gente tem perfis no Facebook, é só procurar Animesphere no Facebook, você acha. A gente tem um perfil no Twitter. Abraço aí, Luiz Jovino, que sempre nos cita na Podcast Friday. E ao Bamontes por ter comentado na última. Muito provavelmente essa vai já saiu aí na última leitura de e-mails. A gente tem o perfil no Google Plus. Quem for usuário do Google Plus, a gente tem o perfil lá. É, ainda tem muito o que melhorar o Google Plus, mas, né, tamo lá. É que assim, o Google Plus veio com a premissa de ser o novo Orkut, não foi? Cara, nada será o novo Orkut. Né? Nem o Facebook já é o Facebook. O Facebook é aquela porcaria que tá hoje em dia também. Facebook só serve pra duas coisas pra mim hoje em dia. Aliás, 3, né? Olhar algumas publicações de amigos meus, jogar joguinhos e administrar a página do Animesphere. Então, Álvaro já saiu de lá faz tempo, então, né? Faz tempo, não tem falta nenhuma. E aí tem o nosso site, animesphere.com.br. Você que tem um agregador Android, a gente sugere que você utilize o Podcast Addict ou o agregador de sua maior confiança. Mas o Addict é melhor do que todos eles. Eu até teve aquele. O Google lançou agora o Google Podcasts. Eles ainda tem muito que amadurecer naquele agregador. Tem muito que aprender a mexer naquilo lá. Ainda tá muito travado ainda, cara. Ele tem uma premissa muito boa, cara. Mas, né? Vamos, né? Ainda tem muito que melhorar. Com certeza. E você que tem os aparelhos da Apple, não deixe de ouvir os nossos episódios. E além disso, no iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas marotas. Não são 7, mas valem 5. E deixa um comentário, a gente fica feliz, porque até, assim, a gente teve que trocar o feed, então as informações anteriores foram todas apagadas, infelizmente. Então, aproveita agora que tá zeradinho, dá aquele comentário e as 5 estrelinhas, a gente fica feliz, paca. Vocês não sabem como é que isso ajuda, cara. Dá aquela injeção de ânimo que, ó, de resto, a gente só tem a agradecer a todos vocês, comentando ou não. Os nossos ouvintes ninja também são os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até a próxima, até mais, valeu. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.